espetacular. O sorriso dessa princesa é de impressionar. Quando arrasto ela pra tretar, não chama as amigas, só ela dá conta. Princesa é de impressionar quando arrasto ela pra tretar.